criança debaixo da ponte, sem rumo na vida, sem saber onde está, onde ir, qual o melhor caminho a seguir. Se o futuro próspero de paz dela se esconde, na ficha de carro juntando as moedas, os trocados, sol a sol todo dia, engraxando sapatos. Triste é ver um domingo de alegria, famílias passeando no parque, toda aquela euforia, os olhos enchem d'água, pois perdeu sua mãe quando tinha 4 anos de idade, e hoje com 12 sem bala, num embarque para 9 paranoia, já vejo o desastre com os outros amigos, começo aquela viagem, não sabe se aos 18 ainda vai estar vivo, pois o sistema lhe deu futuro repleto de miséria, amigo, pense comigo daqui um tempo que terá acontecido, me diz então quando tiver um filho, dando origem a famílias desestruturadas, seja o que Deus quiser, que nunca falte nada, se um destino decente o governo não implanta, o que será dessas crianças? No meu andar enfrentando o desafio, deu a hora, aperta o frio, aperta, solução que surgiu, é pra aquecer o corpo, esquecer com sufoco e só lembrar, o outro dia que não tem café nem almoço, de um jeito ou de outro, arruma dinheiro, pede não esmola, divisão entre pão e troca, única forma de mais um menino não morrer na madrugada, enquanto a criança fuma o presidente, quem viaja necessidade de ajuda, é lógico que tem, analisa um pouco a história e veja quem ajuda quem, o emendo do presidente, falta dinheiro pra criança carente, e 1 milhão de verba pra onde vai, na palhaçada da TV, deputado caçado, você vê, punição já não há, pois tem dinheiro pra comprar sua inocência, enquanto na violência a criança se prostitui e pede adolescência, por que será que os que vão roubar por necessidade, por que será que os culparam por ter tirado sua dignidade, no dia das crianças, naquela agonia de... Eis o futuro do país, do país. Cheio de dignidade, eles vão vivendo, procurando no lixão seu alimento, para que possam deitar logo mais, sonhar com uma casa e uma família. O futuro do país está morrendo, por favor, eu peço ajuda enquanto é tempo. Deus perdoe essas crianças, pois elas não têm culpa e só querem um pouco de paz. Só querem um pouco de paz. Não me matem, eu tenho apenas 12 anos. Seu sonho. Ser jogador de futebol. Ah, eu suponho. Pra mim, nada melhor. Mesmo se estudasse, mesmo se tentasse, a escola vazia, o professor tá em greve, rabisco no papel, uma luta constante pra poder assinar um documento que provasse sua existência, a sua inocência. Assinatura, um polegar. O céu desaba, ele pede a calma. Uma lata de cola é seu saco de pancada. Raiva acumulada que é descontada em pequenos furtos na rodoviária. Em dias de chuva, mó frio, mó inferno. Na madrugada pra lá e pra cá, sem terra, sem teto. Só não morreu pela ajuda de Deus e de um velhinho aposentado que um cobertor lhe deu. Sofreu na mão da polícia, aprendeu a usar a malícia. Viveu dia após dia, sobreviveu à panela vazia. Juntando os centavos, lavando o chão, lavando pratos, lavando o carro do mesmo deputado que votou contra a campanha pra ajudar os menores desabrigados. Obrigado, obrigado governo por toda essa farsa, por esse sistema cheios de falhas. Só se lembra das crianças quando não tem mais solução, quando se encontram viciados ou com a arma na mão. Aí já é tarde, olha só que covarde, é fácil culpar o menor de idade. Depois ainda querem respeito, mas não é assim que é feito. Moral não se compra, se faz. Então olhe pras calçadas e veja crianças jogadas sem casa, sem paz, em busca de paz, sonhando em ter algo mais. Solta uma palavra, meu Deus, pra acalmar a minha fala. O dinheiro não me cale, a cada batalha que tento levar em frente, penso no que diz, como sempre nos disseram, para nós nos sentimos felizes. Crianças, crianças, crianças, o futuro do país, o futuro do país. O Brasil não me respeita, quer me ver morrer. Eu ouço gritos de meninos e meninas. Quem fica com fome não conhece a alegria. Sem dignidade eles vão vivendo, procurando no lixão seu alimento, para que possam deitar logo mais, sonhar com uma casa e uma família. O futuro do país está morrendo, por favor eu peço ajuda enquanto é tempo. Deus perdoe essas crianças, pois elas não têm culpa e só querem um pouco de paz. Sem dignidade eles vão vivendo, procurando no lixão seu alimento, para que possam deitar logo mais, sonhar com uma casa e uma família. O futuro do país está morrendo, por favor eu peço ajuda enquanto é tempo. Deus